eu passei já os olhos aqui no livro, passei na diagonal e sou sincero, gostei bastante. Vou dizer, eu acho que este livro vai ter sucesso, mas eu não tenho dúvidas nenhumas disso, que este livro vai ser um livro de sucesso, porque retrata de uma forma fiel, e está de parabéns, porque eu acho que daquilo que eu li, eu vou lhe dizer, aqui, e é um compromisso, eu vou ler este livro, porque interessa-me para mim próprio, interessa-nos individualmente, e por isso achei-o muito interessante aqui em algumas abordagens que faz. Reparem que hoje recuamos, não à Idade da Pedra, mas diria, sobretudo na comparação, à Idade Média. As guerras hoje são mais visíveis e estão à espreita. E hoje há um clima de insegurança como possa não haver amanhã no mundo. Note-se isso. Bastaria olharmos para as grandes potências e como elas... Isso deve-nos angustiar a todos, pois o humano pode começar a caminhar para o seu próprio extermínio. Os nossos filhos, os nossos netos ou os nossos bisnetos, que um dia cá estarão, qual será o mundo que encontrarão? Deixem-me dizer, desabafei um pouco. E deixem-me dizer que é bom encontrar-vos e desabafar. Hoje fico mais aliviado por ter falado sobre este tema. Parece que também tirei um peso de cima de mim. Isto é, partilhei as minhas preocupações de um mundo novo, mas um mundo onde o material se superou aos interesses individuais, os interesses individuais sobrepõem-se àquilo que é o coletivo. Ser feliz é algo muito mais do que ter uma vida sem problemas. Ser feliz, na minha opinião, é saber que os outros que amemos, que nós amemos, estão bem. Ser feliz é sentirmos bem connosco próprios. Ser feliz é viver com dignidade. Ser feliz é fazer os outros felizes. Na vida, só há um modo também de ser feliz. Para ser felizes, também temos que viver para os outros.